aí, beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast e hoje, além do Rafael Mafra, que está aqui novamente... Olá! Nós temos esse brilhante casal da internet gastronômica do Brasil, Lieson Matters... Como é que fala seu nome, cara? Mattenhauer! Mattenhauer? É, Mattenhauer, Mattenhauer, tanto faz, depende do porteiro, né? Porque tem porteiro que fala... Lietson Mattenhauer, mano. E Wagner, né? Wagner. Você tira o Wagner do... É porque o Wagner parece que é nome duplo. Não é nome composto isso aí? Não, não é nome composto. Isso, não. E você já ouviu ela, a Mabolinha. Olá. A gente vai falar sobre histórias sobrenaturais. A gente tem história de... Caramba, Rafael. História de companhia indesejada. História de manicômio abandonado. E a história da fronteira da vigília e do pesadelo. Uau! Gente! É isso aí. Caraca, cara. Ainda bem que você tá aqui, Marcelo. A pessoa tá inspirada pra escrever o título, né? Porra, vai ser muito maneiro ter essas histórias aqui, porque a gente tá aqui com o Lierson e a Mabolinha. Lierson, fala do seu podcast, cara. Pô, cara, é um prazer estar aqui. Antes de mais nada, esse podcast acho que é um dos meus favoritos hoje em dia, certo, Guga? Obrigado, cara. E, cara, o meu podcast é um podcast um pouco mais descolado, mas pra falar um negócio que todo mundo gosta, que é sobre rango, sobre comida, né, cara? Então a gente toda segunda-feira, lá dentro do Não Ovo, dentro da família Não Ovo, a gente fala de comida. Não é um jeito Ofélia, né? Ninguém tá falando sobre comida de um jeito de receita. A gente tá ali falando de tudo que envolve comida. Então a gente pode estar falando um dia sobre, sei lá, um cara vendendo churros no ônibus e no outro dia pode estar com a Alex Atala falando sobre alta gastronomia, entendeu? Então é aberto para tudo, todas as experiências gastronômicas que podem acontecer, né? Inclusive, qualquer hora a gente vai fazer aquele tour da costela, né, Guga? Pô, tem que fazer, o Costela Week. Então... Costela Week, e aí a gente vai estar lá no Xepa pra contar as experiências sobre isso, certo? Eu quero ir lá um dia pra falar sobre fast food, cara, porque eu sou fã de fast food. Bora! Quanto... Uau, a gente vai, e eu gosto de todos, cara. Eu gosto de McDonald's, Burger King. Eu também. Tudo que as pessoas falam, nossa, mas isso é horrível, não sei o que. Cara, eu adoro, eu acho muito gostoso. É só marcar, já tá hiper marcado. Vai ser ótimo, porque as pessoas pensam fast food e só pensam hambúrguer, né? Então é legal ter outras... É, então, e existe tudo, né, fast food. Exato. Porra. Não, cara, eu adoro. Tem um aqui nos Estados Unidos que é o Dairy Queen, cara. É muito bonito lá. E tem o corn dog, cara, que é tipo um enroladinho de salsicha. Eu amo corn dog, cara. É muito bom, cara. Eu adoro essas coisas todas. Como é que a gente acha o Xepa e vocês aí pelas mídias sociais? @xepabr, toda sexta-feira tem vídeo novo lá no YouTube. Toda segunda-feira, dentro do feed do Não Ovo, né? Do Não Salvo, né? Acho que é um cara que tá começando na internet aí agora, dá pra... Tem futuro esse menino. Já ouviram... Tem futuro, tem futuro, tem futuro. A galera vai ouvir falar dele aí no futuro. Má, como é que a gente acha você aí nas mídias sociais? Ah, eu uso mais o Instagram, Mabolinha. No Twitter eu só reclamo da vida, como todos. E lá eu falo bastante sobre espiritualidade, sobre... A gente tinha que bolar o MacumbaCast. MacumbaCast. Jesus, meus líderes vão ficar super felizes. Eu na internet falando de macumba, que legal. Porque, inclusive, Guga, um jeito que a Marcela começou a ser conhecida na internet, tirando o nosso casamento no SBT, né, aquela vez, foi um não-ovo que a gente gravou, eu, a Mai e o Cid, sobre histórias de espiritualidade, né, que a rapaziada, inclusive, começou a ir lá no Instagram da Marcela pedir ajuda espiritual pra ela. Então, acho que isso vai acontecer de novo depois desse GugaCast aqui. E, inclusive, naquela vez, a gente esqueceu de uma história... Que é uma das mais engraçadas que tem passagem espiritual sobre um date de uma amiga dela, que ela vai contar agora, né, amor? Aquela da cigana. Essa história é horrorosa. Mas como é que é essa história aí do... Puta, ela foi num date com um cara, daí ela falou... Eles foram num boteco e tal, e aí chegou lá, ele falou assim, ah, você acredita em alguma coisa e tal? Ela falou, ah... Sei lá, eu sou uma super aberta. Aí ela achou meio estranho, mas ela ouviu, porque, né? Tipo, a primeira vez, você ouve a pessoa, você não vai ficar questionando. Aí o cara começou a falar, ah, não, porque eu leio cartas. Você se importaria se eu abrisse, assim, um tarô aqui pra você? Tipo, no meio do boteco. De graça, assim, nunca saiu com a mina. Não conhecia, assim. Tipo, ah, da hora. Caramba, que louco. Aí... Ah, oi, tudo bem? Eu vou jogar um jogo pra ver se nosso amor vai dar certo, tá ligado? Aí o cara abriu o tarô pra menina no meio do boteco. Nossa, que freak, mano. Aí pegou, tal, foi falando. E ela, tipo, meu, passada em Cristo, assim, olhando pra cara dele. E ele falando, aí não sabia o que fazia. Aí daqui a pouco ele parou, assim, com o silêncio. Olhou pro lado e falou: é o que, cigana? Aí a menina falou que, tipo, ela quase cagou na calça. Ela falou: muito obrigada, viu? Bacana, é seu tarô. Mas você e sua cigana, meu, passar bem, meu amigo. Que cigana? Você tá maluco, ele, fera. Ele, tipo, provavelmente tava com a entidade do lado, ele no meio do boteco. Ele tava incorporado com a cigana dele, tá ligado? Super responsável, né? Tipo, o cara no meio do boteco abriu um cara pra uma pessoa que ele nunca viu na vida e ainda... Não, ele tava incorporado na cigana, não, que ele não tava, mina. Ele não tava incorporado, ele tava falando com a cigana do lado dele, entendeu? Só que se é isso que ele tava vendo realmente, porque até aí a pessoa é tão doida que nem eu, que sou espírita, sei se era uma cigana mesmo. Às vezes o cara era só muito doido. Só muito louco. Às vezes ele era só um fã de Sidney Magal. É. Gente, eu sei que se ele tivesse um microfone embaixo da mesa gravando um podcast, ele fez o melhor da história até hoje. É o quê, cigana? Rafael, sabe onde a gente vai ter mais conteúdo de Halloween essa semana? Eu não sei, Gustavo. Aonde teremos mais conteúdo de Halloween esta semana? Aonde mais seria? No grupo secreto do GugaCast. Que demais! Que surpresa! Surpreendente. Como a gente vai ficar aqui mexendo com coisas do oculto, né? Mexendo com coisas que a gente não conhece e com forças sobrenaturais, pra aliviar um pouco o clima... Lá no grupo exclusivo do GugaCast, a gente vai fazer um JujubaCast. Yes, yes. Ou seja, aqui a gente tem travessura, lá a gente tem gostosuras. Ah, sensacional, belo raciocínio. Então, o conteúdo exclusivo do GugaCast essa semana, especial de Halloween, é um JujubaCast dividido em 5 capítulos, que vai estar incrível. Vai ser uma delícia. Vamos pro jogo, cara? Sinto decepcioná-lo, mas hoje não tem jogo. Ah, pô, então o Lierson aqui, cara. É uma bolinha, meus convidados, porra. Então, pra eles, eu preparei uma coisa especial que nos faz ouvir a melhor vinheta de todos os tempos. Yes! É uma análise musical. É uma análise musical. É uma análise musical dissecando músicas para vocês. É uma análise musical. É uma análise musical. É uma análise musical com o Rafa e o Guga. Com o Rafa e o Guga. Eu odeio o meu trabalho. Yeah! Cara, a análise musical é como se fosse o oráculo dos quadros de podcast. Yes. O que você trouxe pra gente, Rafael, de análise musical? Pro Halloween eu quis trazer uma análise musical especial, então eu fui ver o que a gente tinha de músicas de terror na música brasileira. Certo. E não tem muita coisa, mas tem umas coisas muito boas. Mistério da Meia-Noite. Exato, Mistérios da Meia-Noite. Que é incrível, mas, na voz de Zé Ramalho. Tem mais, né? Todas as músicas desses amigos do Zé Ramalho aí, dos quatro lá do... do Grande Como é que é? Os malucos lá do Grande Encontro, tem as músicas aí do Senhorzinho Malta lá. É, mesmo Avohai, eu achava que Avohai é uma música de terror. Essas tá aí que eu tô tentando, sabe? Tieta de terror, se você pensar bem. Terror pra um dos cornos, né? Porra, você até acha do avesso tem coisa do capeta? Nossa, o Xuxa do avesso é cabuloso, real, mano. Não, mas Tieta tem mesmo, que fala: Tieta não foi feita da costela de Adão. É mulher diabo feita a própria tentação. Olha aí. Tem razão, Gustavo. Ela é do From Hell mesmo. O famoso sagrado feminino. Pois é, mas não foi essa que eu trouxe. Eu trouxe uma música que, à primeira vista, ela não é totalmente de terror, mas quando a gente vai olhar profundamente, a gente vê que ela é uma música de terror. E eu vou revelar aqui no final que ela tem uma ligação com uma religião. É importante. E essa música é Fixação. Fixação é aterrorizante, né? É um... é uma perseguição, né? É, mas não é só isso, não é só um suspense, né? Não é só aquele terror de ter alguém atrás de você, é o terror mesmo extraordinário, sobrenatural. Sei. Então, a música começa assim: seu rosto na TV parece um milagre. eu já acho assustador, porque a cena mais assustadora que eu vi na minha vida foi Casa do Espanto, quando o cara tá descendo a escada, a televisão liga sozinha e aparece um monstro dentro dela. Ô Guga, e Rafa e Marcela, vocês já procuraram sobre a... E agora eu tenho aqui aberto a Obedeça la Morsa? Que é Obedeça la Morsa? Ah, não! Não! Eu tinha esquecido! Não, ele tá abrindo na tela aqui pra eu ver, eu não vou assistir. Porque quando o rosto na TV, a primeira cena do Obedeça la Morsa é um rosto na TV, um rosto 8-bits, falando umas coisas meia... E começa a Obedeça la Morsa. Não quero ver. Não, amor? Lógico que não! Foda. Eu já tô assustada com a música. Vocês que estão ouvindo o GugaCast agora, não procurem por Obedeça la Morsa. Pois é, então talvez fixação fosse uma antecipação com 30 anos de antecedência, ou 35, do que seria Obedeça la Morsa. É bem possível que a Morsa estivesse nascendo nessa época aí. É, mas se não for isso, como vocês já adiantaram, a letra segue. Seu rosto na TV parece um milagre, uma perfeição nos mínimos detalhes. O que me incomoda é essa conotação religiosa do milagre, sabe? Um feito extraordinário, não explicável pelas leis naturais. Então, ela já admite que tem uma atuação sobrenatural no rosto da pessoa aqui. Ok. Ou que ela é linda, né? É, dependendo da novela que você tá assistindo, você concorda. É. Eu que acho um milagre. Uma Ju Paz aparecendo, assim, é, né? Minha mulher é um milagre. Você é maravilhosa. Ah, que bonito. Ah, que bonito. É verdade, vai, minha mulher é linda, vai. Mesmo se ela não fosse minha mulher, eu ia achar você mó gata, mano. Que foi o que aconteceu antes da gente, né? Ah, inclusive essa música... Imagina, você achava horrorosa, daí a gente ficou mas aí... Mas essa música pode ser eu e a Marcela, porque eu conheci ela em 2012, eu ouvi ela e falei, nossa, essa novinha é mó nave, hein, mano? Vamos voltar para análise musical? Eu acho que esse é o momento. Ela continua assim... Eu mudo o canal, eu viro a página, mas você me persegue por todos os lugares. Aí ficou freak. Stalker. Stalker. Exatamente. Começa a ficar tenso, né? Presença de uma perseguição, tipo Every Breath You Take. Sabe o que é? Every Breath You Take é uma música de Stalker. E o Lana Rich, né? Que o Rafa gosta. Que é sim, outra... sim. que ele fala, hello, is it me you're looking for? Que abordagem é essa, né, cara? Que é, você liga pra pessoa e fala, você tava querendo falar comigo? É o oi reverso, oi. Nossa senhora, oi. Jesus. E uma pois fita, é. Oh, quem tem nossa idade lembra? Você lembra do clipe do Hello? Sim. O clipe eu lembro. Não? É que eu sou mais novinha. O cara, o Lionel Rich, ele segue a mina, e a mina é cega. Tu tá me tirando. Não, é isso aí. A mina faz aula de... Mano, de bagulho de mão, de... Caralho. Escultura. De escultura. Ventríloco. De mão? E aí no final do clipe, ela fez a escultura do rosto do Lionel Rich, tio. É lógico, ela tá sendo acompanhada por ele a vida só que, inteira. Só que de costas, o clipe inteiro parece que ela tá fazendo uma jaca. Que é a cabeça que eu... Então o clipe inteiro ela tá esculpindo uma jaca. Aí no final ela gira, é o Lana Rich. E ela, o Lana Rich seguiu, stalkeou ela o clipe inteiro. Is me looking for. Nossa, então, ele pelos cantos assim, ó. E ela na escola, e ele sofrendo, e a mina cega, tá ligado? Então será que no fim do dia ele só queria, ele tava perseguindo ela porque ele queria uma escultura mesmo só? Ah, é. Ele queria fazer uma encomenda e não sabia como. Mas a mina era médium, porque ela nunca viu ele e ela fez ele. Louca. Exato, eu acho que no caso, tanto aqui do fixação quanto no Lionel Rich, é uma perseguição às avessas, que quem tá perseguindo tá na frente. O perseguido tá na frente. Sem contar que fazer escultura é uma referência a Ghost, que é outra coisa sobrenatural. Ah, é. É verdade. Bom, mas como eu sou contra esse negócio de o inverso que o Elierson falou, eu tenho uma caneca que em vez de dizer Hello, is it me you're looking for? Tem a cara do Lionel Rich e fala Hello, is it me you're looking for? eu queria achar isso, hein, cara. Eu vou te mandar a foto. Sabe o que eu lembrei? Que ele era o professor dela, tio. Ele era professor de escultura dela? É, mano. Tá aqui, muito errado. Ah, ele na verdade era uma prova. Pô, aí foi meio impróprio, hein? Nossa, que coisa nojenta. E ele parecia o Mauro Silva, mano, na época. Cabelinho. Tipo Mauro Silva, mas você sabe, o zagueirão. Mauro Silva, volante, revelado pelo Bragantino. O cara era fricão, friquizaralhaço, mano. Vamos combinar que Stalker é assim. É exatamente nessa parada maluca que o cara continua, porque ele fala assim: eu vejo seu pôster na Folha Central, beijo sua boca, te falo bobagens. O cara fica dando em cima do pôster central da Playboy, cara. Não, ou então é o contrário. Então ele tá sendo perseguido pela imagem do pôster e por isso que é assustador. Isso é foda, mano, porque quem... Mas ele beija a boca e fala bobagens. Você nunca lambeu a teta da Playboy? Nunca? Você jura por Deus que tu lambeu a teta da Playboy, Lerson? Agora nunca lambeu. Cadê uma lambida na tiazinha, cara? Aqui é totalmente bizarro. É aquela folha que abre. Ele não achou tão bizarro, eu tô achando o duplo bizarro pela música e por ele falar isso agora, então... Eu acho que o melhor que a gente faz é não pensar a respeito. E já a boca da Folha Central é mais bizarro, vai. É bizarro. Você acha mais fácil beijar a teta do que a boca? É, lamber a teta, não, a teta não beija de volta a teta, né? Beijar pela pessoa beijar de volta. A não ser que seja um ser. Não, e fala bobagens. Imagina o cara falando com o pôster. Ele abre o pôster e fala: tesuda, gostosa, potranca. Bom, daí o cara já é um stalker. Então, se ele falar qualquer merda, a gente já espera também que venha. Mas aqui tudo bem, porque é pro pôster, né? Ele não tá, sei lá, ofendendo ninguém. E se for a Playboy da feiticeira, é um negócio sobrenatural também. Mas o problema é o ano. Né, porque isso aqui a gente tá em 84, né, fixação. É. Mas ela pode ser um viajante no tempo, né? Se ela já tava falando da morsa. Aí chega o refrão. Fixação, seus olhos no retrato. Essa é com certeza a parte mais sinistra da música. Porque ela não fala que os olhos mexem, não fala que os olhos brilham, não fala nada. Só fala seus olhos no retrato. Ó, eu vou achar aqui que eu fiz a referência do Street Fighter 2, da fita ah, do é, Street Fighter 2. E o negócio era só um olhinho assim. Será que não era isso que ele não tinha foto só do olho da mina e ele é um louco? Eu tô levando muito ao pé da letra em a parte do olho. Peraí, o olho era igual o Street Fighter? Okay. Ele só tinha. Ele, na verdade, ele só tava vendo a fita do Street Fighter. Ah, não, mas 84 não existia Street Fighter. Então eu tô sendo louco. Entendi. Mas não se ele fosse um viajante do tempo, é? O tempo não é mais um problema aqui. O que a gente tá colocando é que pode ser que essa fixação dele seja pela Chun-Li. O que pra mim faz total sentido. Encaixa com todo o resto. Não, cara, o problema aqui... E aí faz sentido estar na Folha Central e tudo mais. Não, o problema aqui... É ter o rosto na TV. Sim, o rosto é na isso. TV. Não, Jesus, a gente entendeu agora. O rosto agora. Na TV, vamos lembrar o seguinte. Como a gente sabe, o fé insano aí do bagulho, da banda, ele pegava a minha da banda, né? É, era o Leone, que eles eram namorados, ele e a Paula Toller. Então talvez ele queria eternizar ela na TV, cantando os sentimentos dele. Por ela. Por ela. Mesmo que talvez ela desse um pé no cu dele, ele ia falar: você vai ter que cantar as coisas que eu sinto por você. A vida inteira. A vida inteira. Ah, você... caramba, é. Você está fadada a cantar a minha declaração de amor por você pra sempre. É, isso é cruel, hein? Meus olhos, I want to be forever. I want to be forever. I want to be forever. Mas se for isso, como que uma pessoa se submete a isso? Ela deve ter ganhado muito dinheiro, então, né? Pra... É que ele ganha dinheiro pra sempre, porque o autor sempre ganha dinheiro. Agora, a Kroner tem que cantar pra sempre. Porque se ela amanhã ela para de cantar, amanhã o Roupa Nova vem e faz cover. E aí o Roupa Nova começa a ganhar o dinheiro em cima da roupa dela. É, também conhecido como a maldição do Roupa Nova. Exatamente. O Roupa Nova, quando a menina lá, a skater girl lá, como que ela chama lá? Avril Lavigne. Avril Lavigne morreu e trocaram? Foi só trocar a Lavigne e eles começaram a fazer cover da Avril Lavigne de Skater Boy. Roupa Nova. Até Avril Lavigne sofreu a maldição do Roupa Nova. É engraçado porque é verdade. Continuando. Boa, fixação, minha assombração. É nesse momento que ele faz a passagem do freak pro sinistro. Porque até então era só uma pessoa obcecada. E agora é uma assombração de verdade. É. Agora estamos entrando no terreno perigoso do sobrenatural. Agora ele tá dizendo que depois de fazer tudo isso, a pessoa que é o problema da vida dele. Ah, é. É sempre o outro problema. É, né? Um filho da puta. Não, sério, a pessoa vai, causa. A culpa é sua. Fala o que você tá fazendo comigo. A culpa é sua por ser gostosa, por ser a feiticeira. Nossa, você me enfeitiçou. Senhora. Jesus. A culpa é sua por ser. É o cara que goza em um minuto e aí fala: ah, você é muito gostosa. Eu gostei porque você é muito gostosa. Meu Deus. O legal de gravar com o Lierson, cara, é que as coisas fazem curvas de 90 graus. O assunto vai para uns lados que você nunca esperava. Ah, foi mal, mano. Não, obrigado. Na continuação, ela fala: fixação, fantasmas no meu quarto. Tá aí, Halloween. Exato. O grande mérito dessa música é que ela tem um aspecto crescente, entendeu? Começou o rosto na TV, aí depois ele um freak, aí assombração. E agora já tá no plural. E não tem depois na próxima. Ele não fala também fixação, minha salvação? Tony Gonzalez? Mas tinha sim, mano. Eu lembro. Seria muito. Eu acho que ficaria melhor a música. Mas talvez na igreja evangélica eles cantem assim. Pra ficar mais leve. Eu lembro no Acústico MTV eles cantavam. Minha salvação. Então, mas não era a mesma estrofe, era só o que vinha depois. Sei lá, mano. É que nos acústicos eles estão sempre velho, drogado, e eles mudam os azuis ao vivo. Então, vai perceber. O acústico deles na época, eles já eram velhos, imagina agora. Eu virei o Rogerinho, ligar, né, cara? Preconceituoso com músico, né? Que eu sou músico frustrado, tá ligado? Que minha carreira musical acabou repentinamente, aí tem que ficar... Repentinamente. De novo, botando a culpa onde? Na outra pessoa. É culpa da Malu Magalhães. Pior que é verdade, eu conto essa história aí. Aí tem uma frase que eu não consigo entender, que fala: fixação, I want to be alone. Esse daí é um jovem triste, é o emo. Eu não consigo entender, porque a gente tá com a letra aberta aqui. E aí fala, tipo, assombração, fantasma no quarto, quero ficar sozinho. Aí depois a pessoa começa de novo, dá de louca. Preciso de uma chance, tocar em você, da. E a pessoa não sabe o que ela quer da vida. Olha essa parte aqui que sinistra, tio. Ela quer, não quer. Olha isso aqui, ó. Penso em provas de amor, ensaio um show passional. Será que ela morreu, matou a pessoa, por isso que ela virou um fantasma? Isso já vai pra um outro nível, hein? Imagina, a pessoa matou. Ensaio um show passional. Matou quem ela queria pegar, e aí ela não consegue mais pegar essa pessoa porque ela virou um fantasma. Aí ela só bate punheta pra fantasma. Eu acho que agora fez todo sentido. Eu acho que fez todo sentido. É isso, mano. Eu tinha outras coisas pra falar, mas eu decididamente... É necessário reconhecer quando os argumentos são irrefutáveis. Fala em todo episódio que a melhor maneira de entender a música que você ama é tocando. E tocar um instrumento é pra qualquer um. Não é um dom que você nasce com ele, é algo que você aprende. É fácil e é rápido. Ainda mais quando você estuda na Music Dot, a escola de música mais completa do Brasil. Tem quase 200 cursos lá, de tudo quanto é instrumento. Violão, guitarra, baixo, teclado, canto, bateria. E é tudo incluído em uma só matrícula. E não é só pra iniciante, eu mesmo estudo lá e tô aprendendo pra caramba. Dá pra fazer as lições de qualquer lugar e até offline, e tem professores de verdade que você pode consultar sempre. A hora é agora! Se matricula agora no meu link que tem 10% de desconto. musicdot.com.br/promoção/gugacast. Thank you. antes da gente começar as histórias, eu queria revelar aqui pros nossos ouvintes uma parada muito sinistra que aconteceu. A gente tava gravando isso daqui na semana que antecede o Halloween. Primeiro, no momento que a gente começou a análise musical, que a gente começou a tocar nesses assuntos sobrenaturais, do além, né, do infinito. Quando a gente começou a falar nisso, deu um pipoco lá na casa do Lierson, acabou a luz toda. Papo quente mesmo. Foi tenso, estourou lâmpada, bateu janela, foi tenso. Foi real, não é papo caô não. Vou até colocar a mensagem que o Lierson me mandou aqui na hora que aconteceu, olha aí. Mano, sobrenatural demais, caiu... Eu liguei o negócio aqui, caiu a energia da minha casa toda, aí caiu a internet, aí eu tô ligando tudo de novo. E aí que a gente tá voltando, velho. Bagulho do louco. Aí depois a gente voltou, recuperou tudo, começou a gravar. A gente gravou quando tava chegando no final. Deu um pipoco aqui no meu computador, que nunca tinha dado antes, com todos os backups, todas as coisas. Zoou minha gravação e a gente não conseguiu gravar, por isso a gente tá gravando de novo esse programa. A gente já tinha gravado e tá gravando outra vez. E, cara, a gente falou aqui do Beelzebu, né? Fez batalha de nome do capeta, falou da feiticeira, falou do... né? Todas as coisas sobre ghosts, falou de todas as coisas sobrenaturais. E eu não vejo como isso não pode ter uma ligação. A gente tá gravando de novo aqui, agora com 20 backups, né? A gente tá preparado, pode vir, capeta, que agora a gente vai conseguir. Olha! Olha! Quem tem cu tem medo, viu? Olha! E o que é sinistro é que o Lierson falou que hoje tá mó frio lá. Eu tô imaginando se não tem uma névoa pesada lá, que ele não consegue falar com as pessoas, porque na verdade ele morreu. Na minha casa, você tá falando texto, meu amigo? Sim, tá sim. Tá, doidão? Aqui não entra não, cara. Aqui a gente tá protegido. Se tem uma casa que tá... Na verdade, o capeta só quis dar uma zoadinha, porque ele sabia que ia aparecer no podcast. Se ele fizesse isso, ia gerar uma repercussão. Ele ia aparecer mais, a né? A fama dele ia ficar maior, aquela coisa. O capeta nem é tão zoado. O foda é o fã-clube, mano. Tá ligado? Aham. Ele não é tão... Tu já bateu uma bola com ele. Rafael, as histórias de Halloween a gente vai ler daqui a pouco. Que histórias a gente vai ler nos próximos programas? Vamos ler histórias sobre o Canadá, o país com mais ouvintes do GugaCast. Inclusive, eu recebi reclamações de Washington e de Buenos Aires. Sim. Temos ouvintes lá também, mas no Canadá a audiência é realmente impressionante. Mande sua história que aconteceu no Canadá, ou sobre o Canadá, ou sobre a Celine Dion. Precisamos de histórias de compras e vendas, de bons negócios, maus negócios. O Lierson prometeu que vai mandar pra gente, porque ele disse que conseguiria preencher o programa inteiro. Só de fita, errado. Só de rolo. E também histórias de vilania, as histórias em que pessoas foram muito escrotas, pessoas foram sacanas e pareceu o vilão da Disney ou da novela das oito, ou ainda um vilão de novela mexicana. E a gente quer conhecer essas histórias pra gente poder ler e dizer assim, caralho, que filha da puta. Essa é com a Marcela, né? Vilania, você pode me chamar, porque eu fui uma puta de uma otária nessa minha vida. Má, volta aí pra gravar o programa de vilania com a gente. Volto. Mandem suas histórias pelo site gugacast.com/contato, tem um formulário lá pra você poder mandar a sua história. Manda por lá sobre esses temas que a gente tá precisando dessas histórias ainda, beleza? Beleza. Vou começar aqui, hein? A primeira história se chama Guardião das Sete Chaves. Todas as histórias têm nome de músicas do Halloween, é isso? Porque é o episódio de Halloween? Exatamente. Na verdade, as histórias têm nome de álbuns do Halloween, porque é Halloween. Excelente, maravilhoso. Guardião das Sete Chaves. Olá, Guga, Rafael, Caio e possíveis convidados. Minha esposa vive me contando histórias sobrenaturais da vida dela. Então eu pedi pra ela resumir algumas coisas a vocês e saiu esse mega textão. Ela não cita nomes, mas eu acharia legal se vocês dessem bons nomes, como vocês sempre fazem, a alguns personagens a seguir a história. Deixa com a gente. Começou no dia 7/6/93. Estava com um pouco menos de 24 horas de vida. Em uma caixa, eu fui deixada nas escadas da porta da minha avó paterna. Caramba, em uma caixa. Hoje em dia, minha mãe fala que ela era esquizofrênica. Talvez sim, mas prefiro... A caixa? Quem quer esquizofrênica? Ah, minha avó, cara. Era uma caixa com várias personalidades, né? Sim. Ela achava que era caixa de pizza, que era caixa de Pandora. Caixa de joias. Caixa de Pandora. Mas prefiro denominar isso de mediunidade. Enfim, era de madrugada e o telefone da casa da minha avó tocou e meus pais que moravam lá estavam decidindo quem levantaria para atender o telefone. Meu pai ganhou a briga e a minha mãe foi de boa vontade, entre aspas, atender. Naquele frio do sul, na melhor hora da madrugada, 3 horas da manhã. A hora do capeta, a hora de diabo se encontrar, você é maluco, eu sou doido. Esse horário aí é perigoso. É a hora, pior hora que tem, mano. É a hora do capeta. É a hora do cramunhão acordar pra mijar. É a hora do Sérgio Malandro. Ah! Ai, caralho. Vocês estão dizendo, então, que se as pessoas estão ouvindo isso hoje e elas acordarem de madrugada e olharem no relógio for 3 da manhã, elas têm motivos pra ficarem preocupadas. Marcelo, fica pro povo isso. Você que é a única estudada misticamente aqui. E a única que vai ser zoada eternamente. Zoada por quê? Porque as pessoas, elas acham que eu sou doida, né? Não, não, todo mundo vai ser zoado. Você estuda o bagulho, mano. Caralho. A gente vai ser zoado junto com você. Tá bom. Existem portais energéticos que se abrem ao longo do dia. Não só à noite, mas ao longo do dia, quando tá claro também. Mas à noite rola, então... 3 horas da manhã, pensa que se Deus fez a gente pra fazer naninha de noite, é porque ele queria a gente nanando. Uhum. E não acordadinho, né? Então, meu amigo... Dorme. Vai nanar. Eu achei legal o baby talk. Hein? E quem trabalha de noite? Tá na mão do cramulhão. Olha, aí precisa estar tá com o guardião bem pertinho. Só fazer um trabalho a mais de guarda. Um eixozinho bem do lado, assim, ó, pra segurar a onda, porque sozinho, de cara limpa, não vai, não. Então, 3 da manhã é a hora que o capeta puxa sua perna, é isso? Ele curte, ele tá passeando, entendeu? Então, se você tiver disponível ali... Então, quando a gente tá dormindo, dá aquele pulo, sabe qual é? Você tá quase dormindo, você dá um pulão, aquilo ali é o capeta te cutucando. Às vezes pode ser estresse também, os boletos que não pagou, qualquer coisa que, do tipo. Que é uma outra maneira então. do capeta te cutucar. Ele chega no seu ouvido e fala, boleto. Sabe aquela conta que você pagou o mínimo? Cheque especial. Mas enfim, pode ser também? Pode. Outra coisa, indiretamente, pode ser ele também. Ok. Bom, vamos ver o que aconteceu com eles aqui. Ao atender, minha mãe me conta que uma pessoa do sexo masculino falava que haviam deixado um presente pra ela na porta. E, obviamente, minha mãe ignorou e desligou o telefone, que é a coisa certa a se fazer, aliás. Olha, eu já não atenderia porque homem não sabe dar presente mesmo. É. Olha em direto aí, Gerson. Caramba, hein? Caramba. Eu, se alguém me ligasse 3 da manhã e falasse, tem um presentinho na sua porta, eu ia falar, ah, não, cara, cagaram na minha porta. Ainda mais em 34, mano. É um assassinato de presente pra eu, sei lá, ter que ligar pra polícia e resolver. Antes de continuar, uma informação importante é que minha mãe é estéril e estava na fila pra adoção fazia uns 2 anos. Ah, então é assim que as pessoas sabiam o telefone e o endereço dela. Ao desligar pra retornar ao quarto, ela ouviu um choro de bebê na porta e então abriu. No choque, ela gritou e acordou todos da casa, que levantaram pra se deparar com o maior gasto financeiro e emocional da vida deles. Eu, caramba, cara, se eu ouço, 3 da manhã, toco o telefone e depois tem um choro na porta, cara, chama a polícia. Nossa, só falta o gato miando, né? É, mas o cara ligou pra pessoa que realmente ia ter um impulso pra abrir a porta, que sabia que queria ser mãe, aquela loucura. Mas caralho, só atende telefone quem quer ser mãe, então. Não, mas quem que vai ouvir um chorinho e vai abrir do nada, assim, 3 horas da manhã de boa? Você tem que ter um laço emocional com a história, entendeu? Eu não ia abrir nem fudendo, nem com laço sem laço. Dentro de uma caixinha, que também tinha roupinhas, leite em pó, joias e uma cartinha, estava eu, praticamente recém-nascida, esperando eles me tirarem do frio. Ave Maria. Mas não aconteceu. Eles ficaram meio em choque me olhando. Não sei se tentavam entender ou apenas ficaram meio catatônicos. Mas lembro que minha avó me contou que eu vinha acompanhada. Mano, ainda bem que ela lembrou que a avó contou, porque... Como é que é? Mano, esse storytelling... Gente, mas mano, assim... Mas aconteceu, eles ficaram em choque me olhando. Olha, você nossa, me... ela tava com aquela visão lá daquele meme do saquinho de MD do Luciano Huck. Agora você me perdoa. A pessoa tem medo de abrir a porta. Beleza, já abriu a caralho da porta. Vê o nenê passando frio. Fica olhando? Não, mas é que ela tava em choque. Ela ficou paralisada, choque. É normal, acontece. Você fica sem saber o que fazer. Comum. Um nenê? É, continuando aqui. A avó contou pra ela que ela, bebê na caixa, tava acompanhada. Tinha mais alguém lá com ela. ela viu um menino do lado da caixinha que eu estava. E aparentemente, eu não entraria sem ele entrar também. Minha avó, dona da casa e médium, conseguiu permitir a entrada dessa entidade. E logo após o consentimento, minha mãe saiu do choque e me pegou no colo. Ah, tá vendo? Era um spell, tá vendo? Por que eles não estavam fazendo? As entidades estavam se resolvendo. É, então. Assim que fecharam a porta, o telefone tocou e o mesmo homem da ligação anterior perguntou se eles aceitavam o presente. Sim, eles aceitaram. Eu ia virar e falar, caralho, o que é essa criança na minha casa? Porra de presente, caralho. Manda uma caixa de bombom, filha da puta. É. Toma aqui uma conta pro resto da sua vida. Boletão, esse serviço de pós-venda da Amazon de 93 tá muito bom, né? Ela comprou uma Baby Alive e veio isso. Eu era saudável e, segundo minha mãe, muito bonitinha. Era calma e não ficava chorando. Na cartinha, as informações sobre meu nascimento, data, hora e hospital. Estava tudo incluso. E assim, comecei a fazer parte dessa nova família. Tudo bem que você tem que ir lá e registrar, você tem que pedir adoção no bebê abandonado também, mas tudo bem. Não é assim, né? Eu espero que isso não seja uma informação nova, mas vamos partir do princípio que eles fizeram isso. Conforme fui crescendo, meus pais fizeram muita coisa pra me dar o melhor. Ambos trabalhavam muito e eu ficava com a minha avó. Momento Alura. Mas já, cara, com a avó? Momento Alura da avó? Não, não é o momento Alura da avó, é o momento Alura dos pais dele que trabalhavam muito. E se eles fizessem um dos cursos da Alura, eles podiam conseguir uma recolocação no mercado ou dar um upgrade na carreira. Ah, é mesmo. Pra cuidar da conta eterna. Porque na Alura, quando você faz um dos 150 cursos de marketing e gestão que tem lá, você coloca mais uma linha no seu currículo, cara. Mais uma coisa que você coloca lá e isso faz toda a diferença na hora de conseguir uma recolocação ou um upgrade no mercado de trabalho. Então, ó, acessa lá, alura.com.br/promoção/GugaCast, tem nosso desconto de 10%. Posso continuar aqui? Vai. Faça isso. Mesmo depois deles mudarem de casa, eu continuei morando com as minhas avós. Cada semana ficava com uma. E posso dizer que foi uma infância maravilhosa. Esses pais não dão amor, não? Só dar dinheiro? É. Por isso que ela é louca, essa mina. Porra da avó, só, essa porra. Quando você estiver lá fritando hambúrguer enquanto a criança está chorando em casa, aí você vai sentir o que esses pais sentiram. É, será que eu fico em casa acudindo a criança ou será que eu pago o convênio dela? Caralho. Pesado. Caiu uma realidade gigantesca na cara dele agora. Pô, que merda. E posso dizer que foi uma infância maravilhosa. Tirando o fato que eu não conseguia fazer amizades com ninguém. Coisa que não mudou muito até hoje. Porém, eu tinha um grande amigo que só eu e, pelo jeito, minha avó podiam ver. Olha aí, olha aí. A gente sabia que ele tava lá. A gente sabia porque a gente já leu isso aqui quando a gente gravou e perdeu a gravação, então, por isso. A gente já sabe. É, eu acho que essa gravação que a gente tá fazendo é uma reencarnação da outra gravação. É, faz sentido. Cresci com esse amigo, minha mãe já me levou em psicólogos na época, que falaram que eu criei esse amigo imaginário por estar muito sozinha. Quando era bem pequena, minha mãe me perguntou o nome dele. Prontamente... A gente tem um nome pra ele aqui que é assombroso, mas você pode falar um nome verdadeiro. Prontamente, respondi que o nome dele era Beliel, e ele era meu melhor amigo. É porque eu ouço muito black metal e tem muita música de Beliel. E o Beliel, ele é um dos nomes para o capeta, o cramunhão, o pé de vaca, o pé de bode, o casca de... Se você vai, sei que lá. Se você aqui, vai procurar... Ó. Aqui. O termo Beliel é um substantivo adjetivo que significa vileza. Entendeu? Ele é o sem valor, ok? O termo ocorre 27 vezes no texto na Bíblia. Ele é um homem vil. Ele é a origem de todo mal. Mas tem aqui, entendeu? Ó. Quando você procura no Google, Beliel. Beliel é um demônio presente da... Então, tipo, já fala que é o tinhoso. Criado junto com Lúcifer, blá, blá, blá. Só que aí, quando a gente para pra pensar que o próprio tinhoso, que é o Lúcifer... Aqui, ó. Na demonologia cristã, é reconhecido como o antigo anjo da virtude, que após a queda junto com o Lúcifer... foi transformado no demônio da arrogância e da loucura. Os demônios, antes de serem demônios, eram anjos. Então eles são... Eles ainda são... Tipo, tudo que termina com El, mais ou menos, tem essa... Foi anjo antes. Foi anjo antes, então... Tipo o Rafael. Isso, sim, é isso. Sim. Mas tipo, tem Miguel, tem vários nomes. Então, assim, não é que eles simplesmente são o puro mal. Eles foram o bem um dia e hoje eles são mal. Então, é meio dúbio falar que ele, tipo, é simplesmente um filho da puta que tá com a criança. Não sei se era um demônio tão simples assim, entendeu? Mó que legal isso aqui, ó. Também é responsável pela luxúria e foi por sua causa que as cidades de Sodoma e Gomorra caíram em tentação. Ele aparece na forma de dois anjos sentados em carruagens de fogo. Caramba, então eles são dois anjos? É, mas, isso, mas posso falar? Isso aqui é tudo perfumaria, né? Porque a grande realidade é que o que é demônio um dia já foi anjo. Tão simples quanto isso. Mas é que tá aqui, ele caiu junto com... Ele era um parça do Lúcifer. Ele caiu junto Lúcifer. A questão também é, em 1993, ele era um anjo ou um demônio? Demônio. Lierson, Mar, então eu acho que a gente chegou à conclusão aqui que o Beliel era, na verdade, próprio Bolota Suspeita. Pé de gancho. O Estampou Calango. Estampou Calango. O Sete Pele. O Canta Junto. É o Hemograma Completo. O Peste Fubano. O Mochila de Criança. O Double U. Era o Pé de Bode. Eu acho que era o Siga Toca Negra. Era o Pão Murcho. O marceneiro de confiança. Que maravilhoso. O pai da mentira. Eu acho que era o mofo vermelho. Era o famoso cuzão. Ok, vou continuar aqui. Vamos lá. Enfim, não sei se preciso explicar muito, mas Beliel é, segundo algumas fontes, uma entidade demoníaca. E como eu sabia seu nome com 5 anos, nem eu sei explicar isso. Inclusive, só descobri isso anos mais tarde na minha adolescência. Quando completei 11 anos, ainda amiga de Beliel, minha avó médium faleceu com um infarto. Porém, dias antes, ela me falou que estava se arrumando para viajar e levaria meu amigo com ela. Olha aí, cara, a avó salvou ela do demônio. Será que a avó não... Ou será que ela não era ela também o demônio, né? E eles eram amigos. Não, Jesus, avó, gente, era a avó. Ué! O demônio tem que ser a avó de alguém. Vocês entraram muito de cabeça nesse Halloween, viu? Não, foi da hora, cara. Perderam o coração no meio do caminho. Não, mas ela foi da hora de todo jeito, porque ela gostava da neta. Só que esse era o trabalho dela, ué. O quê? Levar cabrunco pra passear, cara? Ué, é, eu não sei, cara. Alguém tem que fazer isso. Levar cabrunco. Ela podia ser um domador de demônios, mirim. É, então... É, tipo a encantadora de demônios. Sim. Ou tipo a feiticeira. Nossa, o Guga tá... Ela sempre aparece de novo. Ele deve ter lembrado da capa azul da feiticeira. E de fato, assim que a minha avó deixou de respirar, ele sumiu da minha vida. Eu não sei se de alguma forma herdei essas coisas da minha avó, ou se também tem uns probleminhas psicológicos. Mas conforme fui crescendo, fui vendo vultos, ouvindo vozes e essas coisas. Até que um belo dia, voltando de um rolê, chego em casa com duas amigas de manhã e instantaneamente, após pisar para dentro da casa, começamos a passar mal. Foi um dia bem ruim, um clima estranho, meu cachorro estava agitado em estado de alerta. Até que no final de tarde, meu cachorro, espumando, latia demais para a janela. Eu morava no primeiro andar de um prédio com estacionamento de carros, o que tornaria muito difícil alguém escalar e se pendurar na minha janela. Mas foi exatamente o que aconteceu. E quando abri a cortina pra ver o que tava rolando lá fora, e quando abri a janela, eu caí de costas no chão, ao mesmo tempo em que uma amiga acordou e gritou: "Ele não pode entrar!" E apagou de novo. Olhei pra ela, e quando voltei a olhar pra janela, aquilo tinha sumido. Viu, mano? É sempre bom ter uma macumbeira na party. Toda turma tem que ter uma macumbeira pra dar um counterspell desse aí. Ela deu bloco, né? No, deu. No demônio. É, ela deu counterspell. O bicho veio entrar, ela falou: "Aqui não!" Aí ele não pode entrar, ele tem que ser convidado, tipo vampiro. Não, ele pode entrar ainda. Ele entra. Mas você pode sim colocar o limite ali, falar, tipo, não, se você quiser se proteger, você pode. Existe essa possibilidade. Foi igual o maluco lá, que eu falei lá, lembra? Que eu falei do maluquinho lá, do cabeludinho do dojão lá. Que ele pulsava na porta. Cabeludinho do dojão. É que, mano, na verdade, tipo, o mal, ele se alimenta de duas coisas. De... Cusão. E... Nutella. Não, e luzinha no banheiro acesa à noite. Não adianta... Não, eu nunca vi uma luzinha de banheiro acesa à noite que espantasse um fantasma. É, e carboidrato. Ai, luzinha no banheiro. É, eu acho que tá bom, pode ir. Uma Enfim, ao abrir a cortina, estava pendurado nas grades da janela uma coisa. Um ser esquisito. Parecia um homem velho, enrugado, com a pele cinza, umas mechas de fios de cabelo perdidas pela cabeça retorcida dele e seus olhos, que não existiam, eram um buraco preto. Nessa época, lembro que foi em abril de 2013, eu morava em Curitiba para estudar. Mas eu estava cada vez mais entrando em uma depressão, e em junho de 2015 voltei para minha cidade natal. Fui morar no terreno da minha outra avó, que também havia falecido quando voltei, que aliás, faleceu no mesmo ano em que vi aquela coisa, que apelidei carinhosamente de Rake, por causa da aparência dele ser muito semelhante àquela creepypasta com o mesmo nome. Ah, eu vi aqui o Rake, caralho. Se você tá aí, não escreva creepypasta Rake no Google. É, melhor. Sabe Slenderman, esses bagulho aí? É tipo tudo creepypasta, entendeu? Isso é novo pra mim. E um grande tormento na minha vida começou, pois às vezes as coisas saíam do controle, as luzes piscavam, vozes de madrugada pela casa, assim como passos. Muitas vezes parecia que crianças corriam no andar de baixo. Luzes, aparelho de som e TV ligando e desligando do nada, coisas assim. E vez ou outra, lá estava o Rake me observando pela janela. Ah, mano. É, normal, né? Tipo, ela já fala, oi, Rake. Igual o Pipoco que teve lá na casa do Lierson, que ligou não a cafeteira. Fora, não foi o Rake, não. Pô, a cafeteira tava ligada até hoje, sabia? É. É que ele gosta de tomar café. O Rake? Não. Eu não fui a única a ver. Nessa casa sempre tinha amigas e um namoradinho da época, que era completamente cético até ver ele. Ah, olha, ele aparecia pra todo mundo, o Rake? Ele aparecia pra todo mundo. É que o bichinho devia fazer trancinha no cabelo da menina, chega uma hora que as pessoas já real, se habituam, né? O Rake devia ser entidade da casa. Só aparecia lá. Não, não. Ela mudou, né? Ela mudou, não. Acompanhava ela. Não, mas até porque tem um negócio assim, a galera chega e fala assim, caralho, tem um monstro na sua janela. Ah, não, ele não faz nada, ele só fica lá fora e acende e apaga a luz. Ah, tá bom então, beleza. É, esse Rake aí nada a ver, mano. Imagina, ela vai dormir e fala, apaga a luz aí que eu tô longe. Ia ficar brother do Rake, ia chegar um ponto que ia bater palma pro Rake e apagar a luz, sabe? É isso mesmo que ele ia fazer pra você, viu? Você transforma ele num escravo. Uhum. Não dá pra ficar amigo desses malucos? Gerson, você perdeu o juízo. Tá bom. Eu nem preciso dizer que ele entrou em pânico, ele, namoradinho cético, quando começou a conviver com aquela rotina atormentada. E no vai e vem de pessoas na minha vida, lá estava ele, o Rake, em algum lugar das sombras observando. No começo, eu achava que já tinha visto ele em algum momento. Uma presença ruim, porém familiar. Hoje em dia, essa presença familiar me faz acreditar que ele é o Beliel. Discordo. É, porque o Beliel era um menino, né? Eu também acho que o Beliel foi com a avó dele, mano. E outra, é, a avó levou o Beliel. Acho que não, hein? Agora ela tá com algum bagulho mal resolvido aí, mano. Não é não, amor? Você quer mais pá do bagulho? Isso aí. Coisas sobrenaturais sempre estão presentes na minha vida. E pessoas ao meu redor, vez ou outra, veem ou sentem algo. O Rake faz tempo que não dá as caras, mas ele tá aí em algum lugar. Pra quê? Eu não sei. Pra acender e apagar a luz. Pra quê? Pra economizar. Então ela falou, né? Pra quê? Eu não sei. Só sei que eu vou ver ele novamente. Meu marido, que é ouvinte e me apresentou vocês, me deu a ideia de escrever a minha história e eu estou escrevendo porque na data anterior dessa cartinha, ele teve sua primeira experiência sobrenatural ao meu lado. A primeira e última, né? É. Aí ele sumiu. Talvez em breve teremos mais o que contar. Inclusive como nós nos conhecemos e estamos juntos. Já que teve um empurrão sobrenatural na nossa história. Nossa, que freak essa mina, mano. Falou. Não, ele fala da menina como se eu fosse normalzinha, né? Nossa, é verdade. A nossa primeira experiência não foi... Tá vendo? Foi freak também. Aguardem que em breve tem mais e obrigado pela paciência ao ler toda a nossa história, que tentei resumir bastante. Manda mais. Ano que vem tem mais especial de Halloween. A gente vai precisar dessas histórias aí. Eu queria saber o Rake 2.0, mano. Ver o que aconteceu com essa galera aí. Eu também. Essa ideia é pesada, mano, do Rake, velho. Cara, sabe o que ela podia fazer? Ela podia instalar um timer, um sensor de presença na luz. Aí tá resolvido. Aí o cara não tem mais o que fazer. Aí ele vai gostar pouco de aparecer. Ele vai escrever um artigo falando: nós fantasmas estamos sendo substituídos por robôs. Nós fantasmas precisamos de ajuda. Não fechamos com robô. A Marcela aqui, pra nós, ela é tipo igual o Neto do futebol, que segunda-feira aparece os gols lá e o Neto fica só com regra, falando que de bom, o cara é Marcela aqui, é isso, ele é o neto do fantasma. Comentarista. Neto de fantasma. Do que eu entendi da história, eu acho, vou falar o que eu acho, ela veio pequenininha e era uma criança que veio junto com ela, então muito provavelmente tava protegendo ela naquele momento. A avó, que era médium, recebeu, então, tipo, viu que não tinha nada de ruim, porque se a avó tivesse visto que não era legal aquela presença, não ia deixar entrar. Então, liberou a entrada e ela ficou com a menina até o tempo em que a avó viveu. Então, eu acho que tanto a avó quanto aquela criatura, de certa forma, protegiam a menina da própria mediunidade dela, ou de, enfim, espiritualmente protegiam ela. Quando a avó morreu, essa figura foi embora junto, e aí a menina, ela tinha a mediunidade dela, ela foi desenvolvendo sozinha, só que sem nenhuma... Nada de, do lado, sem nenhum estudo. Sem nenhum preparo, sem saber se queria ou não. E aí os bagulhos começaram a aparecer pra ela, e aí, tipo, essas energias, elas se alimentam ou de medo ou por sedução, né? E aí, cara, você fica com medo de um bagulho que você não sabe, mas ao mesmo tempo você não sabe, então você fica seduzido pela história e o negócio não te abandona. Então eu acho que há possibilidades de resolver isso e, enfim, usar essa mediunidade pro bem. Já não acho que é um negócio que vai acompanhar ela a vida inteira se ela não quiser. É, eu acho que ela tá curtindo pelo jeito que ela contou a história, hein? Ela meio que acha maneiro. Ah, é maneiro, assusta meus amigos, todo mundo toma susto, é um engraçado. Fica ali na janela. Lierson, lê a próxima história pra gente, cara. A próxima história é o Apostando com o Diabo. Vamos lá, de Guilherme Putz-Tangler. Olá, amigos Guga, Rafa, Caio e possível convidado. Talvez vocês lembrem de mim, não como o meu verdadeiro eu, mas com a Ginger Spice do último episódio de Médico. Foi o nome que a gente deu pra ele, Ginger Spice. Ok. E talvez ele tenha gostado, né? Pra ele ter trazido de volta. Hoje trago uma história gravada para sempre na memória da minha família. Aconteceu com meu avô materno. Ah, era o avô, mano. E ele se deliciava ao contar os detalhes para os seus netos, traumatizando uns e inspirando outros. Porra, a parte do inspirando outros me preocupa. Gosto de pensar que fui inspirado. Me preocupa. E meu gosto por histórias nasceu daí, fomentado pelo incansável apetite da minha família por um bom enredo. Sem mais delongas, tomar licença poética e transcrever este caos da maneira que era contada pelo meu avô. Que a gente vai chamar de vovô e Ginger Spice. Ano de 1951. Há pouco graduado como oficial da Brigada Militar. Então, peraí, então é Tenente Ginger Spice, porque ele é oficial da Brigada. Então, Tenente Ginger. Havia casado recentemente com a mulher dos seus sonhos e a minha transferência coincidira com a chegada de nossa primeira filha, uma linda menina, que, por sorte, puxara os traços da mãe. E um puxa-saco da esposa também. Ele tá falando na primeira pessoa, mas é a história do avô dele. Ele tá contando como se fosse o avô dele contando. A mudança de uma cidade grande para um pequeno povoado foi difícil para todos, e os primeiros meses de trabalho trouxeram consigo sua cota de emoções. No interior de um estado famoso por seu belicismo, as mais simples brigas de rua e discussões de boteco frequentemente terminavam em tragédia. Por conta da alta criminalidade local, o governo do estado transformara o antigo sanatório local em uma espécie de cadeia improvisada, onde os condenados que estavam em liberdade condicional poderiam se apresentar para passar a noite. Essa parte eu não entendi. Os caras, eles ficavam presos junto com os bandidos, junto com... Não. Era o antigo sanatório. Ele tinha sido desativado como sanatório e estava sendo usado como cadeia. Assim, também passaram a ter parte de minhas funções fazer plantões no antigo sanatório. Era um prédio antigo, construído na década de 20 com formato semelhante ao de uma igreja. Dois corredores centrais se cruzavam no meio do prédio térreo. Em cada lado dos corredores, pequenas portas davam acesso aos quartos, cubículos decorados de forma bastante espartana, uma cama de molas, uma pequena cômoda com gavetas e um penico para necessidades de noite. Nossa, mano, os caras cagavam no penico, mano. É, o cara tá preso, né? Tá trancado, pô, não pode sair. Nossa, o penico é muito brabo. Você já usou o penico, mano? Já, quando era pequeno, mas eu não lembro. Eu já, porque minha bisavó, mano, ela tinha uma cuidadora que cuidava dela e aí ela tinha um penico, porque ela não conseguia chegar no banheiro. E aí um dia eu usei só pra ver como era. Mano, você o penico da sua avó. Bisa. Adulto. Bisavó. Adulto. Não, era criança, cara. Eu vi o penico lá e falei, nossa, vou cagar. Pô, número 2 ainda. Que vacilo. Quantos anos você tinha? Uns 30. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Os quartos localizados na ala esquerda apresentavam ainda fechaduras na parte de fora da porta e grades nas janelas. A maioria dos condenados fora liberada para condicional por bom comportamento e dormiam nos quartos normais, previamente utilizados pelos enfermos. Eventualmente era necessário colocar alguns dos quartos gradeados por mau comportamento ou superlotação. Nossa, essa cidadezinha, o bagulho devia chicote, devia estralar, porque tu não ia preso. É. A graça da cidade era sair na mão na faca. Com a chegada do inverno e das férias de diversos colegas, estava cobrindo diversos turnos extras para poder arcar melhor com as despesas de família. Ao chegar na cadeia para assumir a guarda em uma noite, senti-me aliviado ao ver que teria companhia de outro policial para dividir o turno. Cumprimentei o colega e pedi se poderia descansar a primeira metade da noite, pois estava cansado. Mano, o que, que esse cara faz, velho? Que ele chega cansado no trampo. É, o cara trabalha dois turnos, né, cara? É isso que rola quando você dá guarda dois turnos. Um dos turnos você vai dormir. E dirigi-me ao quarto mais distante no braço esquerdo do prédio. Era um dos quartos gradeados e menos utilizado, em melhor estado de conservação. Tirei os coturnos pesados, deitei na cama e logo em seguida adormeci. Os detalhes exatos dos sonhos desta noite são como lembranças distantes. Porém, recordo nitidamente que nos sonhos me acompanhava uma mulher de cabelos castanhos e curtos, bastante pálida e com risada agradável. Subitamente fui acordado por meu colega para assumir o posto. Ainda sonolento, calcei os coturnos e fui trabalhar. Às 7 horas da manhã, estava em nossa pequena cozinha passando café, quando meu colega entrou com a cara cansada. Descansei pouco, disse ele. Acho que o vento fazia barulhos na janela e tive sonhos a noite inteira. Mas pelo menos o sonho foi bom. Sonhei que estava com uma guria aqui na noite e riu. Ué, tive um sonho parecido também, disse eu. Não vai me dizer que era uma guria de cabelo curto. Olhamos um para o outro e demos risada. Nos despimos... Nos despedimos e fui para casa descansar um pouco. Esse cara só descansa. Ele vai pro trabalho descansar, aí ele dorme, aí vai pra casa descansar. Despedimos e fui pra casa descansar um pouco. A vida é foda, Gerson. Mas ele só descansou. Eu só li, ele descansou, aí ele sonhou com a mina de cabelo curto, aí ele pôs a roupa com o amigo e foi descansar. É, então, não descansou pra valer, entendeu? Ele passou a noite sonhando com essa menina, entendeu? Se eu pudesse, eu descansaria igualzinho a ele. Olha lá, nos despedimos e fui pra casa descansar mais um pouco. Ele ainda tem cara de pau de falar mais um pouco. Ao chegar em casa, contei para minha esposa sobre o sonho que ambos havíamos tido. E ela também se divertiu. Olha, não sei pra que prisão é que está fazendo plantão, mas desse jeito, vou pedir para ter transferido. São Gaúcho. A história foi arquivada no meu subconsciente, apenas para ser trazida à tona alguns meses depois, pelo mesmo colega que estava comigo aquela noite. Esse cara deve ter ficado obcecado na mina, tá ligado? Quando você tem, tipo, um sonho com uma mina, e aí você fica tendo um sonho com a mina. Sei, significa ter um sonho com a mina. Como assim? Esses caras aí, mano, que tem um sonho com um fantasma e fica tendo vários depois. Ah, você acha que foi uma experiência sobrenatural? É, velho. É, cara, em 1951, não devia ser muito normal ter mina de cabelo curto, né? Ou era moda? É verdade, não era comum. Não, tinha sim, velho. Não tinha, amor. Você quer dar moda? O quê, amor? Em 1951 não tinha mina de cabelo curto. Gente, como assim? Vocês acham que essa... Meu Deus do céu. Não. E outra, ela era um fantasma. Tipo, de quando ela deveria ter dado esse corte, só Deus sabe, não tem como datar. Verdade, talvez ela fosse fantasma dos anos 80, visitando os anos 50. O que eu tô dizendo não é isso, é que pros caras deve ter sido estranho, assim, deve ter chamado muita atenção esse detalhe dela ter cabelo curto, que talvez não fosse tão normal naquela época, mas eu não sei. Ou talvez fosse o próprio amigo dele, né? Estávamos em uma confraternização com o restante da tropa regional, quando ele me chamou pra conversar, sabe, aquele sonho... O Lierson imitando Gaúcho é igual o Rafael imitando o Silvio Santos. Maravilhoso. Estranho que nós dois estivemos na cadeia com aquela guria. Então, conversei com o pessoal da tropa e vários disseram que também já sonharam coisas estranhas com uma mulher quando dormiu naquele quarto. É o quarto dela. Vestiu! Nossa. Ela deve ter morrido lá, mano. Apesar de achar esquisito, rejeitei a ideia. Quando se passa muito tempo convivendo com gente má na vida real, subitamente o sobrenatural se torna menos assustador. O perigo geralmente está aqui mesmo, não além. Então dorme lá de novo, se é bem macho, disse ele, ao que respondi. Mas claro que durmo, tchê. Só para parar de falar besteira, estava lançado e aceito o desafio. Combinamos de fazer dupla no próximo plantão e tirar a limpo a história. Cheguei cedo com meu colega no plantão, jantamos aquilo que nossas esposas haviam mandado em nossas marmitas e me preparei para dormir no primeiro turno. Puta que pariu, mano. Você ouviu? Cheguei para dormir no primeiro turno, mano. Era um emprego maneiro esse aí. Tem tanto empregado que é assim. Pô, mano. Pô, cheguei, jantei e fui dormir. Cheguei, confesso que havia uma preocupação no fundo da minha mente. Ele tá preocupado que ele ia dormir, mano. Trampo da hora. Confesso que havia um pouco de preocupação no fundo da minha mente, mas logo o cansaço me venceu e caí novamente nos braços reconfortantes de Morfeu. Ô, vai tomar no cu, parceiro. Exceto que não dormi completamente. Consegui abrir meus olhos e ver o quarto, discretamente iluminado pela luz que entrava debaixo da porta. Porém, não conseguia falar ou mexer o corpo. Olha aí a paralisia do sono. É, a paralisia de picadura. De novo, atacando. Quando tentei levantar da cama, sentia um peso absurdo sobre mim. E foi então que senti que não estava sozinho. Tchê. Primeiro, percebi que o peso que estava sobre mim mudava de um lado para o outro. Ora mais pesado no lado esquerdo, ora no direito. Estranho isso aí, hein? Direita pra esquerda, não é assim que faz? É. Meu irmão, você tem conhecimento de fantasma, meu irmão? Eu acho. Talvez isso prove que era realmente um fantasma, porque. Nunca drenei um fantasma pra saber. Então... Vou saber. É, agora você sabe que é de lado. É, mano, os caras. Depois comecei a sentir umas carícias no meu braço, leves no início, mas que logo se transformaram em um arranhar de unhas. Tentei levantar novamente e o peso se intensificou nos meus ombros. O grito sufocado na garganta, o arranhar agora transformado em um agarrão firme. O cara tava mó tesão nisso, tio. Se ligou. O grito. Agarrar. Tchê. Abri os olhos. Mano, imagina a mulher de cara. Achando que o bichinho vai lá trabalhar. Ele tá dando um. O cara vai dormir e transar com fantasma. É, mano. O papo do maluco é colar no manicômio, trepar fantasma e dormir e comer bonita, tá ligado? Olha que vida rádio, cara. É a família tradicional brasileira. Ele ainda recebe, reclama ainda, devia fazer piquete, tá ligado? Botar fogo em pneu, reclamar. É. Mas podemos dizer que ele redefiniu o conceito de funcionário fantasma. Exatamente, mano. Só tinha cartão, nem existia, mano. Bom, aí, mano, vamos lá. Ele arranhou a unha, pá, picadura no fantasma. Aí abriu os olhos e aos poucos do escuro se definiu uma forma sobre mim. Era a mulher de cabelo curto, sim. Mas ela não possuía mais as feições alegres do meu sonho. Olha, ele ainda deve ter dado uma maldada na fantasma, ela ficou de cara. Seu rosto agora era apenas um borrão míope, um esboço inacabado. Tentei me acalmar e respirar profundamente, ao que ela baixou a cabeça lentamente sobre meu peito. Fechei os olhos e continuei a respirar pausadamente, o peso lentamente sumindo dos meus ombros e aos poucos do corpo todo. Fiquei ali em silêncio por alguns segundos, que pareceram uma eternidade. Quando abri os olhos, não havia mais nada e ninguém ali. Ou seja, ele levou a marmita, conquistou a fantasminha veio pra cima do maluco, ele deu uma maldada com ela, a fantasma tentou assustar, mas ele tava com tesão, ficou de cara e atacou. É, resumindo, foi isso aí. Ele mandou mal com a fantasma. A verdadeira assombração era o homem. Não podia acreditar no que acontecera. Mesmo tendo passado por tudo isso, meu cérebro ainda tentava justificar o ocorrido. Certamente era a união de uma imaginação fértil com o cansaço. É, sei lá, fértil, você tava meio fraco aí, né, meu irmão? Deve ter dado uma palmolada com o ele broxou com a fantasma, velho. Comecei a me despir para colocar a farda e ir trabalhar. Você não tava no trabalho, seu filho da puta! Nossa, que desgraça esse cara, mano. Não vou com a cara do seu vô, não, ô fera. Cabeça vazia, oficina do diabo, já dizia minha avó. As ideias de negação, entretanto, sumiram rapidamente quando olhei para baixo, examinando, absorto, as estranhas marcas arroxeadas nos meus ombros e nos braços. Marcas dos locais onde ela havia me segurado. Espero que tenham gostado e peço desculpas pelo momento atividade paranormal no meio de casos de família. Famílias são assim, colchas de retalho onde cada um costura o seu melhor e o seu pior. Ora desfazendo os nós e ora acertando os pontos. Um grande abraço. Nossa, ele tentou passar um panaço pro vô dele. É, que moral da história foi essa, né, cara? Tipo, com a palavra neto de fantasma, Marcelo. É, olha, de verdade, eu não tenho nem o que falar desse homem. Como diria o Aue, eu tô perplexo. Eu nem quero falar desse homem. Não, fala mesmo. A mulher deve ter morrido lá, ficou presa, sei lá, porque tem isso, né, tipo... Quando o espírito morre em algum lugar... É da House Hill, aquela cabelo ficar... curtinho da House Hill lá, ele... que dava os bebês lá. Ele pode ficar preso no espaço porque ele não percebe que ele morreu, então ele fica lá um tempão. Só que, mano, aí o cara apareceu lá e aí ele, tipo, ficou flertando com o negócio, não pensou na mulher um segundo, entendeu? Dá pra trair com fantasma? Vai tomar no cu esse homem. Dá o papo aí, dá. Ele comeu o fantasma? Você imagina, sua mulher vai trabalhar... Ele acordou gozado? Vai fazer turno, dorme lá com sei lá o quê? Não, pera aí, agora a gente entrou num terreno sensível. Teve um sexo com fantasma? Não, ele não teve, mas ele teve alguma, sei lá, alguma experiência paranormal com fantasma. Sim, teve. Eu não posso dizer porque ele não escreveu nada sobre isso aqui. Só que... Como não, caralho? Só que, ele tipo... falou que a mina pegou ele, acordou roxo. Não, mas ela pegou ele e acordou roxo, mas não necessariamente era de sexo, né, Lerson? Pode ser, sei lá, simplesmente uma tentativa de conexão com alguém desse outro lado. Só que, mano, às vezes a mulher queria até ajuda pra passar pro outro lado, sabe assim? Queria ser encaminhada e o cara lá, pensando no cabelinho curto dela. É um filho da puta. Queria encaminhar o peru, não. Eu tenho uma outra hipótese. Eu acho que talvez ele também esteja morto. Ele é um fantasma, porque ele tá preso lá, se você pensar bem. Ele não sai de lá. Ele trabalha de dia lá e de noite ele vai dormir lá. Ele come lá, vive lá, dorme lá. Faz café lá. Ele só vai buscar a marmita em casa. Não, ela falou assim, as nossas mulheres mandaram pra gente a marmita, ele nem foi em casa. Então... Ele conta a história pro vô, as crianças, caralho. Então, mas você não sabe, o vô veio e contou a história, mas a criança podia estar enxergando esse vô, ela podia ter uma habilidade, entendeu? E a criança não sabia que o vô tava morto. Porra, mas de tudo que o vô tem pra contar morto, ele vai contar da mulher? Vai contar vantagem, né? É, mas é coisa de vô. Vô adora contar vantagem que pegava mulher. Você não conhece meu vô? Eu só tô com mais raiva desse homem. Pô, Marcelo não tiver machista, então acabou pro sistema. Acabou. Má, lê pra gente então a última história. Olá, Guga, Rafael, Caio e possíveis convidados. Tudo certo? Escreva este e-mail em parcelas, um pouco de casa, um pouco no trabalho, de pouco em pouco. Então, desculpe-me se algo não fizer muito sentido. Talvez eu tenha começado a frase em um dia e encerrado no dia seguinte. Podia ter dado uma revisada, né? Mas beleza. Tá, desculpa. Sou Regivaldo. Isso, com V mesmo. Programador e UI designer em uma multinacional com matriz em Campinas. Esse é um relato sobre minhas paralisias do sono. Nossa. Lá vem mais um paralítico esse de pau aí... Não, paralisia do sono é outra parada. E o de cima não era? Não, não é paralisia do sono. A primeira vez que me lembro de ter tido a paralisia do sono foi por volta do ano 2002, quando eu tinha 12 anos. Durante o dia, eu havia ido à casa de uma amiga da minha mãe e em frente à casa havia um terreno com uma casa em construção. Decidi entrar na casa e andar pelos cômodos, onde encontrei um crucifixo velho com um colar. Peguei isso, o crucifixo... Vamos pegar crucifixo na casa dos outros. Abandonada, melhor ideia. Peguei o crucifixo e fui para minha casa. No meio do caminho, decidi jogar fora o colar e arremessei num matagal. Durante a madrugada, despertei. Minha cama ficava paralela à porta. E no quarto haviam 3 camas, já que eu dormia com meus 2 irmãos. Em frente à porta do quarto era o banheiro, que normalmente mantínhamos a porta aberta com a luz acesa. Olha aí o repelente de fantasma. A luzinha do banheiro acesa. E dentro do banheiro apareceu um homem em pé usando uma máscara verde. Eita. Exatamente o máscara do filme O Máscara. Eu não lembrava disso. Esse aí é o freak mesmo, hein, mano? Mas ele estava sombrio, com a máscara rachada. Ele caminhou em minha direção e tudo que eu conseguia fazer era fechar os olhos. Meu corpo não se mexia e toda vez que eu piscava, ele mudava de posição. A última porque ele tava dançando mambo. Mambo number 5. Não, como é que era o nome da música do... A última posição que vi foi ele na parede, como se fosse o Spider-Man. Caramba, era um máscara Spider-Man. E com a cabeça virada ao contrário, como uma coruja. De boas. Fechei meus olhos e não abri mais aquela noite. Não deveria ter aberto nunca mais, meu amigo. Até meus 20 anos, era bem raro acontecer a paralisia. Mas após esse ano, eu comecei a ter pelo menos 4 no ano. Nossa, o cara tinha 12, né? Aí 12 até meus 20... Né? É, ele tinha 4 vezes ao ano. Nossa, sempre. Que vida lixo, mano. Ele falou, e eram sempre da mesma forma. Eu despertava, o corpo totalmente paralisado, eu entrava em desespero e não conseguia me mexer. Até que com muito esforço, já me sentindo exausto, o corpo mexia. Um dia vendo TV, não lembro ao certo qual programa era, um médico explicou o que era paralisia e como sair dela. Era tudo bem simples, na verdade. Respirar fundo e manter a calma que em menos de 2 minutos o corpo voltaria a mexer. Como aprendi isso, ficou fácil. Todas as outras vezes que ocorreram, usei essa técnica e funcionava perfeitamente. Em outro ano, talvez quando eu já tinha uns 24 anos, vi outro médico na TV comentando sobre a paralisia e este deu a mesma técnica para sair, mas ele deu outra informação que até então eu não sabia. A paralisia do sono não é incomum nem rara. Muitas pessoas têm ao menos uma vez na vida. Algumas podem ter uma vez ao mês. Nossa, cara, ao mês... O que é mais incomum é a paralisia do sono com alucinação. É a paralisia de pau duro, que eu falei. Eu tive uma vez, posso contar? Não de pau duro. Eu era criança, e aí você fica nessa situação, né? Você se sente acordado, deitado na cama, desperto, exatamente onde você tá. Só que você não consegue se mexer e você começa a imaginar umas coisas. Aí eu, nesse sonho que eu tava tendo meio acordado, os meus pais estavam debruçados, assim, na minha cama, tentando me acordar, sabe? Tipo, ele não acorda, ele não faz nada, a gente precisa levar ele pro hospital. E eu ficava tentando falar com ele, sabe? Não, eu tô aqui, eu tô acordado, tá tudo bem. E eu não conseguia falar, cara, nem me mexer, era muito assustador. Ave Maria. Mas nessa sua experiência, você sentia alguma presença que te ameaçasse ou não? Cara, a presença da minha mãe sempre foi ameaçadora em algum nível, né? Porque eu podia estar fazendo merda. E ela podia estar descobrindo. Mas não, eu tava só dormindo, então acho que não. Entendi. Essas alucinações ocorrem junto à paralisia e sempre trazem um cenário pavoroso onde a pessoa sente-se totalmente indefesa, já que não se mexe. Após saber dessa informação, consegui lembrar de algumas das que tive com alucinação. Todas foram bem leves. Mas um tempo depois de ter esse conhecimento, teve um episódio que foi bem assustador pra mim. Era o ano de 2017. Morava em uma casa com minha esposa e meus dois filhos. Minha cama ficava paralela à porta do quarto e ele era ligado por um longo corredor até a cozinha. Sempre tem corredor. Nossa, corredor, mano. É o iluminado. Duas criancinhas no fundo esperando pra te esfaquear. Despertei, meu rosto estava virado em direção à porta, ouvi um barulho estranho vindo da cozinha, como se alguém mexesse em panelas e facas. Uma sombra apareceu na porta no fim do corredor. Já tô. Mas ele sonhou? Ele estava sonhando, estava dormindo. Uma sombra apareceu na porta do fim do corredor. Uma pessoa estava em pé segurando uma faca. Eu ainda não conseguia ver a pessoa. Meu coração disparou e tudo que eu senti era desespero. Antes de chegar no meu quarto, a pessoa teria que passar pelo quarto dos meus filhos. É, aí fica foda, né, mano? Não lembro o rosto dele. Acho que estava de máscara. Esse cara, ele teve problema com máscara na infância. Aí, tudo é máscara. Tudo dele é máscara. Se ligou? O lance dele é com máscara. Um homem de máscara. Às vezes a pessoa tava só fazendo uma hidratação do rosto. Uma máscara verde. É. Que maravilha! Era a esposa dele fazendo máscara preta dele. À noite. Ele andou em minha direção e eu tentei gritar, mas era impossível. Percebi aí que estava paralisado. Tentei achar minha esposa, mas minhas mãos não se mexiam. Forcei um grito várias vezes, mas nada adiantava. Ele vinha andando em minha direção até parar na porta do quarto dos meus filhos. Nesse momento, eu dei um grito e sentei na cama. O homem havia desaparecido. Ave, mano. Essa não foi a última vez. Nossa, que vida lixo. É, dormir é um tormento, né? Toda vez que o cara vai dormir, ah não, cara. Nossa, bosta, mano. É tipo hora do pesadelo. É, mano. Eu já tive várias tretas com sono, assim, para, com sonho. Várias. Mano. E você tem medo, realmente, de dormir, porque você sabe que vai dar um bizil. Também, mano, com essas vidas ali, aí, mó bosta dormir mesmo, mano. Você não, dorme pra passar perrengue. Mas, mano, ele realmente tava sendo assombrado. Ele devia ter ido tomar um passe, fazer alguma coisa. Então, mas esses bagulho de filme aí, hora do pesadelo, hora dos bagulhos, esses filmes aí, é uns caras desses aí que escrevem. Que não consegue dormir, que tá mal osso de dormir, aí tem que se drogar, aí fica foda. Aí ele escreve umas histórias, aí nasce o Stephen King. Enfim, no dia que comecei a escrever este e-mail, tive uma paralisia comum. Mas eu havia... Nem dói, você viu? É, normal. Mas eu havia me esquecido da técnica de respirar. Então tentei gritar várias vezes... E lembro de ter ouvido uns ruídos saindo da minha garganta. Ouvi bem longe a voz da minha esposa resmungando algo, sempre, né? Normal, esposa, pra que serve esposa? Após algum esforço, consegui me mexer. Fiquei um tempo acordado e após uma ou duas horas voltei a dormir. Na noite seguinte, estávamos deitados na nossa cama, no apartamento que compramos recentemente. Acordei e novamente estava paralisado, mas dessa vez eu tentei respirar. Antes que eu pudesse começar, olhei para a parede onde fica a porta do quarto. Ali é apenas uma parede rosa, lisa, sem detalhes e sem janelas. Mas eu via uma janela. E através dela, podia ver um pedaço da cozinha do apartamento e a porta de saída. Pensei que ele ia ver na janela o outro lá, da história 1. Rake de máscara. Um homem entrou. Eu só vi a cabeça dele pela janela. Ele olhou em volta e percebeu que aquela não era sua casa. Então ele virou as costas e foi saindo. Ele parou, olhou para trás e me encarou. O homem fechou a porta, levantou uma faca na altura do rosto dele e começou a caminhar. Eu sabia que estava acordado e percebi que estava paralisado. Tentei gritar para minha esposa me ajudar, mas a voz não saía. Após muito esforço, consegui com uma voz bem rouca e forçada dizer: "Me ajuda a acordar." Ah, essa foi a paralisia suave que ele teve. É. Da outra. Essa é de boas. Eu fui mal resolvido, mas sua vida é uma merda, mano. Nossa. Minha esposa então me chacoalhou e eu consegui sair da paralisia. Será que ela viu? Ou só ele viu? Eu vou falar o que é pior toda essa história. E vai ser já já, só ele já já. Essa é minha história. Assim que possível, eu escreverei novas com outros assuntos. Espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado. Eu já da hora, mano. Mano, assim que possível, eu escreverei outras. Espero que tenham gostado. Porra, mano. Vai se tratar, irmão. Vai no médico do sono, vai lá no... Instituto do Sono aqui na saúde, caralho. É na Santa Cruz ali, bagulho, irmão. Pô, papo sério, mano. Imagina a tadinha do bichinho. Porra, mano. Ele só passa perrengue. Aí uma vez que falam, ó, você pode contar a sua história, que aqui você vai ficar. Eu tô ajudando ele, ô, Edivaldo. Sério, mano. É perto da trás. Eu juro que dou um hambúrguer pra você depois, mano. Vai atrás de uma ajuda, velho. Por favor, mano. Você vai dormir, cara. Nossa, coitado do Edivaldo, mano. Fiquem bem, Edivaldo. Fica bem você, Edivaldo, sabe? Nossa, Edivaldo. Olha, Edivaldo, eu já tive muita treta com sonho e sono, dá pra sair disso aí também. Aliás, gente, todas essas encrencas que vocês estão se metendo aí, ó, é possível, tá? Sair disso. Às vezes pode ser que é um psiquiatra que resolva, pode. Às vezes pode ser um centro, pode ser também. Mas... Pô, onde é que é o bagulho que sua mãe foi lá? Mas, pelo amor de Deus, lembra, não fiquem com essa situação. A primeira vez que a gente ficou, sua mãe não tava no Instituto do Sono? Tava. Que a mãe da Marcela foi pro Instituto do Sono e a gente foi pra casa dela lá, aproveitar. Mas aí, mano, porra, isso aí nos bagulhos, gente, pra se tratar, mano. Pô, velho, coitado, mano. Música Pessoal, obrigado por ouvir mais esse episódio do GugaCast. Se você curtiu, eu queria pedir pra você recomendar pra todo mundo que você conhece. Recomendo pra quem você não conhece também, para as pessoas na rua e mandem elas ouvirem podcast. E fala pra elas ouvirem também o Xepa, que é o podcast do Lierson. Fala de novo aí do Xepa, cara. Toda segunda-feira ali um podcast sobre comida, rango, né, cara? Coisas que a gente faz todos os dias ali, às vezes não dá nem importância, mas que, porra, é legal você falar de comida. Comida é um universo, desde sentar com sua avó ali na beira do fogão para trocar uma ideia de como frita um ovo, até fazer a Semana da Costela. Semana da Costela. Que em breve a gente vai fazer também e falar no Xepa como é que foi a reação ao nosso organismo. Quando estiver em novembro, a gente vai lá gravar. Eu vou gravar lá com você. Eu sei fazer aqui no Brasil. Eu tenho lugar pra comer costela todo dia aqui, que dá pra gente fazer. A gente faz, ou então, se a gente não fizer, a gente grava do mesmo jeito sobre outra coisa, antes de fazer isso. E a gente vai comer lá na Traje também. E eu vou pagar dessa vez. Sigam o Lierson e a Mai nas redes sociais, @Lierson e @Mabolinha. Então, fica aqui meu agradecimento a vocês por vocês terem participado. Agradecer também a todo mundo que mandou mensagens. Agradecer ao Cramulhão por não ter derrubado a gravação dessa vez. Agradecer todos os fantasmas que participaram desse episódio. E todo mundo que mandou histórias lá pelo site gugacast.com/contato. Esse episódio foi produzido por mim, Guga Mafra, apresentado por mim, pelo Rafael Mafra, pelo Lierson e pela Mar. A pauta foi do Rafael, a edição era Maremoto. Podcasts nas mãos do glorioso Caio Corraine, e a gente tem também o nosso wiki e assistência de produção feitas pelo Beto Aragão. Aliás, acessa lá nosso wiki, wiki.gugacast.com. Obrigado por ouvir a gente. Diga tchau, Lierson. Adeus. Tchau, Lierson. Diga tchau, Má. Tchau, gente. Beijo. Obrigado pelo convite. Diga tchau, Rafael. Tchau, pessoal. Tchau, fantasmas. Adeus.